Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Me alegro imensamente de poder estar falando com você pelas ondas da Rádio Mãe de Deus e desejo que esses podcasts estejam abençoando a sua vida. Veja, eu tenho falado sobre uma longa lista de características, de qualidades que fazem do homem um homem segundo o plano de Deus. Nos últimos podcasts eu tenho falado de que o homem deve viver, deve ser alguém parecido com Jesus, ser uma bênção, ter uma visão. Este homem deve ser um homem que aceita a missão de evangelizar aquele lado de fora das pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas que necessitam de Cristo, as pessoas que nunca ouviram falar do amor de Deus. Não se iluda, muitas pessoas não ouviram. Olham uma cruz em cima de uma igreja, mas muito pouco sabem daquele que está pregado na cruz. Aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar da perdição. Veja, o homem segundo o plano de Deus é um homem que também, além de evangelizar os que estão de fora, ele discipula aqueles que estão dentro. Nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, nos manda ensinar tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Ensinar aos gentios a guardar tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Veja, quando você recebe algo de Deus, você não pode mantê-la fechada, encarcerada. Você deve compartilhar. E você deve ser capaz de discipular. Isso quer dizer o quê? Fazer discípulos para Jesus. Gustavo, mas eu nem sei como isso aconteceu comigo. Veja, está na hora de você tomar as rédeas dessa questão. Você não pode ser mais passivo, simplesmente ser alguém que só se é alimentado. Você deve buscar alimentar o seu irmão. Foi assim que a igreja se desenvolveu. Não estava tudo nas costas dos apóstolos, nem dos bispos. Haviam padres, haviam diáconos, mas haviam sempre homens e mulheres que faziam reuniões em suas casas, reuniões de oração, de leitura da escritura, reunião de aconselhamento, reuniões de louvor, se reuniam para comer e falar das coisas de Deus. Você precisa buscar conhecer mais a Deus para poder levar conteúdo, primeiramente para sua própria casa, para você que é casado, para sua esposa, para os seus filhos. Nós somos chamados a discipular. Existem pessoas que não sabem como viver como cristãos. Você e eu somos chamados a ser exemplos para eles. Na nossa conduta, no nosso falar, no nosso escrever da internet, eu e você somos chamados a sermos discipuladores destes tempos. Fazer discípulos para Jesus. Não de uma forma simplesmente escolarizada, vamos sentar aqui nos bancos da catequese e resolvemos o assunto. Não! Cristianismo é a experiência com uma pessoa, que é Jesus. E o discipulado em Cristo também é uma experiência pessoal, aonde Jesus continua ensinando as pessoas como caminhar através da sua vida. Homens só aprendem a ser homens com outros homens. Mulheres só aprendem a ser mulheres de Deus com outras mulheres. Homens mais velhos devem ensinar os mais novos. Mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas. Nós temos modelos na comunidade Oásis, como exemplo. Veja, a irmã Francisca tem ensinado as mulheres, ensinado também a palavra de Deus para muitos homens. O marido dela, o Moser, tem sido também um modelo de trabalho para todos os homens, quase um São José. Veja, Eu e você precisamos aprender. Paulo aprendeu de Barnabé. Policarpo aprendeu de Irineu, que foi discípulo de São João. João Marcos andou com o apóstolo Pedro. Eu e você temos que ter alguém para prestar contas, mas devemos sim, na idade certa, na maturidade, levar outras pessoas a Cristo e incentivá-las a viver uma vida cristã mais plena, mais reta diante de Deus. Eu quero incentivar você a isso. Busque discipular. Não basta simplesmente levar as pessoas a Cristo, tomá-las pelas mãos e levar à cruz. É importante, é necessário, mas existe toda uma vida pela frente, formando valores para a eternidade nas pessoas. Eu e você somos chamados a ser isso. O homem, segundo o plano de Deus, é um homem que é como Jesus, que vive uma visão, que busca ser bênção e falar do reino dos céus e das boas novas. Ele evangeliza, mas ele também discipula. Deus te abençoe. Até o próximo podcast.